Me corte na boca do céu, a morte não pede perdão. É o tambor desse destino, oblíquo na palma da mão. Abre a porta da lua, laranja aos montes quem lhe manjara. É que essa ponta solta é fumaça e chave que chapa a cara. Se os corais tivessem braços e pernas, pegariam em armas pra travar a guerra civil com a terra fuzil de subaquática. O Estado acusa o golpe, fogueteiro não dá vacilo. E o que a faca arranca da cobra dorme na zoeira do guiso. A mãe preta no barraco, o mundo é injusto, porque só sobrou pra ela o balaio do peso do amor. E eu me vesti de solidão, me vesti de solidão. E eu vou pro meio da rua, carnaval é multidão. Fantasia pra alegoria, teu posto é só uma ilusão. Há uma vaga em aberto na embaixada podridão. E eu sou só uma unidade de carvão e um menino carvoeiro na fé que move a nação. Ao ateu a reza e ao rezado a razão, e que no aterro da desgraça suba o cheiro da comunhão. Soldado morre na guerra do tráfico, seu pai perguntou: por que nobre não manda seu filho pra morrer com anel de doutor? Na biqueira outro filho, com quem o irmão soldado trocou. Esticado em duas valas, dois filhos, um pai chorou. É que aqui só morre pobre, isso a TV não mostrou. Ou mostrou, eu nem percebi do sofismo que impregnou. Eu me vesti de solidão, me vesti de solidão. Eu vou pro meio da rua, carnaval é multidão. Fantasia pra alegoria, teu posto é só uma ilusão. Há uma vaga em aberto na embaixada podridão. Eu me vesti de solidão, me vesti de solidão. Eu vou pro meio da rua, carnaval é multidão. Fantasia pra alegoria, teu posto é só uma ilusão. Há uma vaga em aberto na embaixada podridão.